Nesta terça-feira, dia 21 de maio, a Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina, em todos os postos de serviço do Estado, realizou uma operação juntamente com a campanha Maio Amarelo de orientação aos motoristas. No posto 2, em Gaspar, subtenente Vieira Ramos, comandante do posto 2, vai nos dar aí mais detalhes sobre essa operação realizada juntamente com a campanha Maio Amarelo. Exatamente. No dia de hoje, a Polícia Militar Rodoviária, em todo o Estado, realiza uma forte campanha alusiva ao Maio Amarelo, né? E aqui em Gaspar, como não poderia ser diferente, uma integração muito grande entre os órgãos de segurança. Contamos também com a participação dos bombeiros voluntários de Ilhota, dos bombeiros militares de Gaspar, da Polícia Militar de Gaspar, da Associação Bung daqui da região, que juntos agregamos força, né, e conseguimos receber aqui duas turmas de alunos da faixa de 11 anos de idade, da quinta série, pertencente a duas escolas aqui de Gaspar. Realizamos um trabalho inicial de palestra, mostrando o que era o Maio Amarelo, 3 vídeos educativos relacionados a situações que geram acidentes de trânsito na nossa região e, por final, os alunos fizeram uma visita, mataram a curiosidade a respeito das viaturas, do bombeiro, da polícia, dos órgãos de trânsito e também participaram de um trabalho junto à Transitolândia, que são pequenos carrinhos, né, que simulam uma pista de trânsito com faixa de pedestre e os alunos dirigem, pilotam esses carrinhos simulando ser um motorista numa via pública. Comandante, na abordagem, os motoristas paravam, ouviam com calma as orientações dos estudantes e também da PR? Grande parte dos condutores que por aqui passaram foram solicitados a parar na blitz educativa do Maio Amarelo, né? Onde as crianças orientavam, passavam algumas instruções que receberam durante esse dia aos condutores e entregaram panfletos, né, com orientações de dicas de segurança, um pequeno resumo do que se trata o Maio Amarelo. Esses condutores realmente foram participativos e gostaram da novidade, né? Receber orientações de uma criança. Comandante, desde o surgimento da campanha Maio Amarelo, o senhor acredita que o motorista veio a ter mais consciência sobre os perigos oferecidos no trânsito quando não se conduz um veículo com responsabilidade? Eu acredito que tudo que é parte educativa, assim como a parte de fiscalização, ela agrega motivos para a mudança do hábito, né? Uma mudança radical, eu acredito, em nível de gerações. Gerações de pessoas que vão se tornando mais conscientes, como se hoje tem uma consciência ambiental que talvez anos ou décadas atrás não se tinha, o trânsito acordou para isso. Grande parte das mortes que acontecem no mundo, às vezes maior do que envolvendo mortes relacionadas a crime, acontece no trânsito. Envolvem pais e família, envolvem estudantes, crianças, idosos, não tem cara e não tem endereço. Então essa conscientização vem aos poucos, o Maio Amarelo ajuda a agregar informações para a comunidade, para que isso mude. E no dia de hoje, recebendo essas crianças, se espera isso. Se espera que elas passem para os pais orientações que receberam e esse alerta vindo dos filhos, das crianças, é um alerta especial, tem um sinônimo diferente no pai, né? O pai está acostumado a passar recomendações para o filho e não receber, e o pai muitas vezes comete infrações de trânsito, que ele sabe que está cometendo, mas quando é alertado para o filho, muitas vezes tem um efeito melhor do que uma fiscalização policial. Comandante, novas ações como essas envolvendo a PRE acontecerão até o final do mês de maio? Continuarão até o final de maio, principalmente nas nossas abordagens de fiscalização normal. É feita a fiscalização, que é de competência da Polícia Militar Rodoviária, e a entregue folder, né, que foi produzido pela Polícia Militar Rodoviária, com essas orientações de segurança, dicas de como se comportar, né? E durante esse contato existem perguntas, dúvidas das pessoas que são esclarecidas ali, que talvez não tivessem uma oportunidade num dia a dia comum. Também presente nessa blitz educativa, no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Gaspar, posto 2, a comunidade educativa Fundação Bung. Adelaide Storck, membro desse grupo, está aqui juntamente com os alunos fazendo esse trabalho de orientação aos motoristas. Adelaide, como surgiu essa ideia de participar também dessa campanha Maio Amarelo? Nós trabalhamos a questão de leitura e conscientização das crianças o ano todo e aproveitamos o maio para trabalhar essa questão da prevenção de acidentes, né? E já aproveitamos esse tema que é tão importante para trabalhar no mês de maio. E você, juntamente com a PRE, orientaram os alunos numa palestra aqui antes da blitz? Positivo. A gente entrou em contato com o tenente antes, né? E o tenente já tinha combinado o material e eles... porque com cada material tem uma... Cada faixa etária tem um tipo de material que se pode mostrar, né? Então, esse material, eles assistiram um vídeo, conversaram, perguntaram, tiraram suas dúvidas e agora eles fazem essa atividade mais lúdica, né? De conhecer e de trabalhar na Transitolândia. Uma campanha como essa entra o verdadeiro propósito da comunidade educativa Fundação Bung. Que é, exatamente, trabalhar na formação do cidadão, né? E vocês pretendem, durante esse mês de maio, realizarem mais blitz educativo juntamente com a PR? Nós já trabalhamos na semana passada, tanto na escola Aninha Pamplona como na Angélica Costa, a gente já fez atividade relativa ao tema, né? E as nossas atividades com as crianças terminam com agora hoje à tarde com essa blitz. A gente teve no turno da manhã e agora à tarde, e aí termina com as crianças com essa atividade. É um trabalho gratificante, juntamente com as crianças, uma blitz educativa como essa? Com certeza, porque a gente vê que eles buscam muito isso, né? Buscam essa informação, eles observam muito, eles sabem o que está errado. E aí, como o tenente mesmo falou, quando a criança chama a atenção do adulto, o adulto ouve mais, né? E você notou muitas perguntas, questionamentos aos militares durante a palestra? Eles têm mais histórias do que perguntas, né? Mas é muita história de pai, de tio, né? Mas eles sempre perguntam o que pode, o que não pode. Sim, foi bem questionada. Esse contato é muito importante com as crianças. Sim, bastante importante, sim. Presente nessa blitz educativa aqui no posto 2 da PRE, os alunos da escola Angélica de Souza Costa, do bairro Margem Esquerda. Vamos conversar com a coordenadora Eliane Reppers Alves, nos falando sobre a participação dos alunos da escola nesse trabalho da campanha Maio Amarelo. Coordenadora, a escola se envolve todos os anos nessa campanha? Sim, a gente se envolve porque a nossa escola se localiza do lado da BR-470. Então a gente vê a importância da conscientização e principalmente do Maio Amarelo, porque foi escolhido esse mês para isso, né? Então desde o ano passado a gente já começou isso, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, agora juntamente com os voluntários da Bung, né? Esse ano eu tô com os voluntários da Bung, o ano passado foi com a Polícia Rodoviária Federal, e eu acho riquíssimo a educação no trânsito. Coordenadora, e os alunos ficaram interessados em participar cada vez mais dessa campanha? Sim, sim. Eles ficam interessados porque também acontecem muitos acidentes naquela região. Eles moram perto da BR, né? Então, eles sabem que a conscientização é primordial, sabe? Eles sabem que necessita disso, que eles precisam estimular os pais também a fazerem movimentos também para conscientizar os adultos, né? Qual a idade dos alunos que participaram dessa blitz? 9 a 11 anos. A conscientização começa pela educação. Eu acho que é o início de tudo. Tipo assim, a gente, adulto, a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer, mas a criança, se eles iniciarem e saberem desde o princípio que não está certo, eles vão ajudar com a família, sabe? Depois, no futuro, a família, eles vão passar para famílias, para os filhos e assim por diante, né? Porque a gente diz, né, o povo brasileiro tem sempre um jeitinho para tudo, né? E as crianças, esse jeitinho é por causa da falta da educação. Da SC 412, do posto 2 da Polícia Rodoviária Estadual, falando sobre a blitz educativa ocorrida nesta terça-feira, dia 21 de maio, Gil Dias para a Rádio Sentinela.